depois de algumas semanas, o monarca determinou fizesse ele o duro serviço dos burros, transportando cargas pesadíssimas. A princípio, o animal se rebelava, escolciando o ar e relinchando fortemente. Entretanto, foi tantas vezes visitado pelos gritos e pelos chicotes dos peões e tantos fardos suportou, que ao fim de algum tempo era um modelo de mansidão e brandura, sendo colocado no serviço real com grande contentamento para o soberano. Assim acontece conosco na vida. Destinados ao trabalho da vontade de Deus, se vivemos entregues às tentações do mal, desobedientes e egoístas, determina o Senhor que sejamos confiados à luta e à provação, à dificuldade e ao sofrimento, os quais, pouco a pouco, nos ensinam a humildade e o respeito, a diligência e a doçura. Depois de passarmos pelos variados processos de educação indispensável ao nosso burilamento, seremos então aproveitados com êxito e segurança nos serviços gerais da bondade de Deus junto de nossos irmãos. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que nós podemos começar o nosso programa dessa noite. Lembrando que no programa de hoje nós temos a participação do nosso amigo Sérgio, mas ele está em outro trabalho lá, mandou uma mensagem para a gente avisando que vai chegar daqui a pouquinho, está terminando uma palestra lá, olha como são os trabalhadores espíritas, esse grande trabalhador também, divulgador da sementeira do bem, mas daqui a pouquinho ele está chegando aqui. E nós, é claro que ao ouvirmos um texto como esse, que por si só já é muito esclarecedor, é possível que nós compreendamos a realidade da vida a que somos submetidos, as nossas reais necessidades de aprendizado. O Espírito Agostinho, Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz, ele nos ensina que a Terra, o nosso planeta, é um dos mundos infinitos. Existem mundos infinitos em número iguais à Terra. Todos eles com a mesma característica, o de servirem como mundos de provas e de expiações para espíritos rebeldes à lei de Deus. Vejam que, em uma palavra, Agostinho nos coloca todos dentro da mesma classificação. Se a Terra é um planeta destinado a espíritos que são rebeldes à lei de Deus, isto é, espíritos que não se submetem às leis do Pai, se a Terra é um planeta destinado a estes espíritos e nós estamos aqui na Terra, não é possível que estejamos em lugar errado. Né, que Deus cometeu um engano. Olha, eu não devia ter nascido na Terra. Eu devia ter nascido lá em Capela ou num planeta mais evoluído. Não, nós estamos no lugar certo. O nosso Pai Celestial é perfeito. As leis de Deus são perfeitas. Estamos onde devemos estar. E dessa maneira, consideremos-nos então como espíritos rebeldes, todos nós, em maior ou em menor grau. Alguns são mais rebeldes, outros menos rebeldes. E quando a gente pensa em rebeldia, a gente lembra logo do quê? De criança, não é mesmo? As crianças rebeldes, olha, quem é pai, quem é mamãe, e teve a oportunidade de passar por algumas circunstâncias difíceis. Eu, por exemplo, algum tempo atrás, eu estava num supermercado aqui da cidade e pude acompanhar o desespero de uma família e que o filho se jogava no chão. Era um menino de aproximadamente 4 ou 5 anos, um menino pequeno ainda. Ele se jogava no chão, ele se debatia, porque ele queria, né, que a mãe comprasse um determinado produto lá, um objeto do desejo dele, um brinquedo, mas que a mãe possivelmente não podia. E foi uma cena muito inusitada, eu achei muito interessante, porque apesar daquele tumulto que a criança causou de gritar e espernear, a mãe e o pai se mantiveram serenos. Né? Eles não entraram na mesma vibração que aquela criança. Eles se mantiveram calmos e serenos, simplesmente dizendo para a criança que não importava o que ela fizesse, né, mas que eles não poderiam comprar aquele objeto do desejo da criança. E, enfim, eu não pude acompanhar o desfecho da situação, mas eu acredito, né, que, no final das contas, a criança chegue à conclusão de que aquilo não vai funcionar. Mas é mais ou menos o que acontece com a gente. Nós, antes de retornarmos a esta terra, nós passamos algum tempo em preparação lá no plano espiritual. A gente não nasce no susto aqui. Pelo menos a grande maioria, né, a imensa maioria dos casos, né, de reencarnações, o espírito, antes de reencarnar, ele toma consciência das suas necessidades. Ele é auxiliado. Nós, quando retornamos à Terra, temos um bom espírito que nos acompanha. Podeis chamá-lo de anjo da guarda, de espírito protetor. Não faz diferença, mas é um espírito, um grande amigo, uma pessoa que gosta muito da gente e que nos acompanha desde antes, né, do nosso nascimento. E ele estava com a gente lá antes da gente retornar para cá, antes da gente nascer. E durante esse período, ele nos ajudou, nos conduziu para que pudéssemos compreender as nossas necessidades, o que nós precisamos de verdade. Porque esta terra é uma escola. Quando a gente retorna para cá, nós retornamos com o objetivo de nos melhorarmos, de superarmos as nossas más inclinações, as nossas limitações. Então, com base nisso, nós somos auxiliados. Passamos muito tempo. Existem obras, por exemplo, na obra Os Mensageiros, André Luiz relata casos de irmãos, de espíritos, permaneceram durante 30 anos em preparação, antes de retornarem à Terra com uma determinada missão. Vejam bem, 30 anos. Então, durante 30 anos, eles participaram de cursos, de palestras, de atividades, de orientações. Gradativamente, eles tomaram consciência dos males que tenham cometido contra as pessoas. Então, eles pediram a Deus a oportunidade de retornarem e de resgatarem esse mal que eles fizeram. E após esse longo período, a gente volta para cá. Nós mergulhamos de novo na carne. E graças à bondade do nosso Pai, nós não nos lembramos de nada mais do que fizemos e de quem somos. Nascemos como uma página em branco. A criança, o bebê, é como um livro em branco, pronto para que você possa escrever ali uma nova história. Eu já tive a oportunidade de ouvir isso de algumas pessoas, que em determinado momento da vida, diante de uma situação desesperadora, depois de ter cometido muitos erros, a pessoa às vezes fala: nossa, tudo o que eu queria era uma chance de poder começar de novo. De ir para um lugar onde ninguém me conhecesse. Onde eu pudesse, de fato, ser o que eu desejo ser. Ser bom como eu posso ser. Ser melhor do que eu sou hoje. E é isso o que representa essa encarnação para a gente. Essa oportunidade de sermos o melhor que podemos ser, indiferente a tudo o que já fomos no passado. Porque a gente retorna para cá e nós não nos lembramos de quem nós fomos. Imaginem bem que loucura seria se nós, ao retornarmos para cá, para uma nova existência, nos lembrássemos de tudo. de tudo o que fizemos, de todo o mal que fizemos. Imagine a culpa que nós sentiríamos. Hoje, muitas pessoas já têm dificuldade de lidar com o sentimento de culpa pelo que fez nessa existência. Carrega pesados arrependimentos, amarguras. Imagine se nós nos lembrássemos dos erros cometidos em centenas de existências passadas, ou mesmo na última que fosse. Como seria difícil para a gente. Eu acredito que eu acho que eu nem levantaria a cabeça. Eu acho que eu me arrastaria e não andaria. Mas não, pela lei do esquecimento, a gente retorna e pode começar a vida de cabeça em pé, né? De peito aberto para novas experiências. Imagine se nós nos lembrássemos de todas as pessoas que nos fizeram mal, de todos os carrascos, dos algozes, daqueles que nos prejudicaram severamente, daqueles que destruíram a nossa família, daqueles que nos traíram, e nós encontrássemos essas pessoas durante a nossa existência, desde a nossa infância, a nossa vida ia ser uma sequência de vinganças. Não é mesmo? Porque como lidaríamos com essas emoções, apesar de todo o preparo que temos antes de retornarmos para cá? Mas o fato é que essa lei do esquecimento é uma misericórdia indescritível do nosso Pai, que nos permite começar do zero. Aí a criança ela vai recebendo essa nova educação, essa nova oportunidade. Ela nasce numa família com um papai ou com uma mamãe, ou ela é recebida por uma família em quaisquer formatos que nós temos hoje. As famílias hoje são muito diversificadas, né? Existem filhos que são adotados, existem filhos do coração, né? Que são, às vezes, são filhos que têm mais proximidade do que os próprios filhos consanguíneos. A gente aprende pelo Espiritismo a importância dos reais laços que unem os espíritos, são os laços afetivos e não os laços consanguíneos. Mas, enfim, essa criança, ao retornar e ao renascer, ela começa a ser educada. Mas o que é importante a gente compreender é que, mais do que a educação verbal, a educação que é ensinada oralmente, vale a educação do exemplo. Essa criança começa a observar o mundo ao seu redor. Ela olha a conduta da mamãe, ela olha a conduta do papai, dos irmãos, e ela começa a formar suas ideias de mundo. Ela começa a formar suas crenças. Crenças que ela vai levar no decorrer de sua vida e que vai gerar condutas alinhadas a essas crenças. A criança que, por exemplo, vê o pai chegando em casa todas as noites, muito cansado, reclamando do serviço, dizendo que não aguenta mais, que isso não é vida, que pobre nasceu para sofrer, para carregar, é burro de carga. Então, a criança que vê isso, que observa isso durante a sua infância, ela vai criar uma crença, né, de que o trabalho é algo difícil. O trabalho é algo ruim. O trabalho é algo que machuca, que maltrata, que deixa as pessoas infelizes. É uma crença. Isso é uma forma de educar, com a própria conduta. Mas se ela vê o pai chegando em casa à tarde, alegre, contente, contando sobre o dia que ele teve, falando, hoje o dia foi maravilhoso, graças a Deus deu tudo certo, olha, estou chegando em casa novamente, que Deus abençoe o meu trabalho, né, e o trabalho de todos lá na empresa, o meu patrão, né, tem aquele que chega em casa reclamando do patrão, reclama, de forma que o próprio filho tem ódio do patrão do pai, sem conhecer. Né? Se conhecer o patrão do pai, é perigoso chutar a canela dele, sem ter razão. Então, se ele tem essa experiência positiva, ele vai criando crenças positivas. E aí o que acontece? Quando essa criança começa a ganhar uma certa idade, na adolescência, por exemplo, vão começando a aparecer comportamentos e inclinações que esse espírito traz de suas existências anteriores. Isto é, a verdadeira identidade desse espírito começa a se manifestar. E é neste ponto que a educação tem grande valor. Porque a educação que essa criança, que esse jovem recebeu em casa, é o que vai fazer o contraponto entre o que ele é e o que ele veio consertar e o que ele deve ser. Por isso que nós insistimos tanto na importância da educação. Caso contrário, esse jovem permanece como um jovem rebelde. Assim como o texto que nós vimos hoje, ele permanece como um burro bravo. Um burro que não aceita se submeter ao trabalho, um cavalo bravo. E pelo texto, a gente pôde acompanhar o que acontece quando a gente é bravo demais, quando a gente não quer se submeter de maneira alguma. Nós somos visitados pelas dificuldades. Nós somos visitados pelo sofrimento. Nós somos visitados pela dor. E é nesse ponto que nós precisamos olhar para nós mesmos, para a nossa conduta, voltar o nosso olhar para a nossa vida. Se estamos sofrendo, se estamos sentindo dor, em que momento eu estou sendo duro e eu estou sendo rebelde? Em que momento eu deveria me tornar mais manso? Como é bom, quando nós, ainda falando de rebeldia e de mansuetude, chegou aqui o nosso amigo Sérgio Aguiar. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Wilson, Rodrigo, todos os nossos ouvintes. Acabei de fazer uma palestra e tô de volta aqui. Eu falei, não é fácil. Pensa que ser espírita é fácil, né? E hoje o Sérgio veio acompanhado, não veio sozinho, não. A esposa dele veio visitar a gente aqui também, a Márcia. Muito obrigado pela visita, seja bem-vinda, viu? Sérgio, a gente fala aqui sobre rebeldia, a gente fala aqui sobre a necessidade da educação e acompanhamos um texto aqui muito interessante sobre um cavalo, né, que sofreu muito porque não queria se submeter ao trabalho. A gente fala exatamente sobre isso, Sérgio. Qual é a diferença de uma criança, de um jovem que aceita a orientação do pai, um jovem que é manso, né? Uma criança que é mansa, de uma criança que é rebelde. Como vai ser essa vida? A vida de qual delas vai ser mais fácil, Sérgio? Eu acho que a gente pode usar um exemplo simples. Pega quando você está bem brabo, sabe quando aquele momento que a gente está brabo, azedo? Aquele de cólera, talvez. Isso. Aquele que tudo é ruim, né? Encolerizado. O tempo é ruim. Pede para alguém tentar abraçar. O que vai acontecer? Como um cavalo chucro, às vezes a gente vai querer se debater, a gente vai querer se cutucar. Se a pessoa for insistente, persistente, ela vai abraçar mais forte. E a gente vê, às vezes, em filmes, relatos, o que acontece? Vai amansando, vai acalmando. Então, a grande diferença, primeiro, quando a gente se debate, a gente se machuca. A rebeldia, às vezes, traz essa nuance da gente ser contra porque é contra. Às vezes, o nosso íntimo até diz, é esse caminho, mas foi o que o pai falou, a gente segue o outro. Você veja, Sérgio, que o que você falou está totalmente alinhado com o nosso texto. E veja que o sofrimento, então, decorrente dessa conduta dura, não é um sofrimento que alguém, né, que Deus, lá, o Pai do Céu, fala, fez isso, vai sofrer agora por isso. Não, mas é um sofrimento que nós mesmos provocamos. Autoimposto. Então, quando a gente se debate, vai acontecer o quê? A gente vai se machucar, a gente vai produzir dor, não é isso? Exato. E essa é a questão normal, né, tradicional, mas existe uma... O Cristo falou para nós da afabilidade e da doçura. Duas características importantes para o ser, por dois aspectos. Primeiro, o seguinte, quando a gente é doce, as pessoas à nossa volta vão querer beber desse mel. As pessoas à nossa volta vão experimentar essa doçura, vão se sentir bem, vão querer ficar ao nosso lado. A afabilidade e a doçura são muito mais relevantes até nos momentos de dor, de sofrimento, porque aí a gente vai poder ficar calmo, quietinho, como o nosso Chico falava, tudo passa. Quando a gente consegue ficar calmo, sem se debater, sem se azedar, aquele mau momento vai passar. E aí a gente vai poder se acalmar, se tranquilizar, se acerenar. E a afabilidade, como ela é importante, nós que conhecemos o Espiritismo, você que acredita no Espiritismo, quando a gente desencarna. Quando a gente desencarna, a gente fica perdido. É aquele momento em que a gente chega num local ainda estranho, porque a gente está entorpecido das lembranças de onde a gente veio. Como quem acorda de um sono no meio da noite, assustado, não sabe onde está, não é? Exatamente. E, às vezes, para alguns, até como quem acorda de um coma, que não participou inteiramente da sua vida, de repente se pega da sua realidade. E a afabilidade funciona muito bem, porque o que acontece? Jesus não deixa, Jesus nos trouxe essa mensagem que Deus não abandona. Vai ter, no outro plano, gente para nos acolher. Se eu for afável, eu vou poder me deixar cuidar. Se eu não sou afável, se eu sou orgulhoso, eu vou exigir, eu vou demandar, eu vou querer. Se eu sou afável, eu me amanso, eu me acalmo e eu deixo que as pessoas cuidem de mim enquanto eu estou entorpecido. Lembrei aqui daquela passagem do Rico e Lázaro, né? Quando o Rico chega, depois do desencarne dele, ele encontra Lázaro no seio de Abraão e ele diz, ainda com uma certa arrogância, né? Senhor, mande que ele molhe o dedo e venha me dessedentar, né? Isto é, nem naquele momento ele ainda pediu para que ele mandasse. Quer dizer, ele ainda via o Lázaro como um menor do que ele, né? E ele ainda carregava aquele ranço ainda, aquela dureza. Você falava de doçura, eu lembrei aqui, procurei enquanto você falava, lembrei de uma passagem em Provérbios 16:24, que eu acho lindo. É assim, olha. As palavras agradáveis são como um favo de mel. São doces para a alma e revigoram a saúde e a alegria de viver. Olha que interessante. Então, quando a gente fala em doçura, a gente fala em saúde. Olha bem, nós sabemos que a maioria das doenças, se não todas as doenças, se instalam num ambiente ácido. Isso. Então, quando nós estamos azedos, né, como você bem colocou no início, quando a gente está ácido, a gente está criando, a gente está oferecendo o clima adequado para a instalação de doenças. E depois elas se instalam, a gente fala, ah, por que eu? Né, mas passou a vida brigando com todo mundo, com ele mesmo, com o tempo, com... Não é? Exatamente. Que belo provérbio, né? Belo muito provérbio. Bonito, né? E essa questão, a gente às vezes não presta atenção nisso e a gente acha que a doçura é para o outro. Estamos dizendo aqui, a doçura é para nós. É para adoçar a nossa vida, o nosso ambiente interior. É para fazer com que o nosso ambiente interior se harmonize, que seja um ambiente de paz, que seja um ambiente de compreensão, de tolerância. A doçura, eu tava lembrando enquanto você falava, Wilson. Na verdade, não é lembrando, é uma conclusão. Em cima do que nós falamos, a afabilidade e a doçura é um remédio contra o orgulho. Contra o orgulho. E o orgulho, o causador, a própria doutrina nos ensina, o orgulho e o egoísmo são os dois maiores causadores dos problemas que nós temos na vida. Né? Que é o objetivo do nosso texto. E aí, quando você fala sobre afabilidade, doçura, eu me lembro do convite de Jesus. Né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E a gente realmente vive cansado e sobrecarregado. Muitas vezes a vida parece que pesa nos ombros. Né? A atmosfera parece que é maior para a gente. E ele convida para que nós busquemos nele, porque ele diz que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Qual é o jugo suave e o fardo leve? É o amor, a doçura. Ele convida a gente. Se a gente for doce, a gente vai ser feliz. Basta botar um sorriso no rosto. Né? Se a gente for doce, a gente transforma a nós mesmos, como nós vimos aqui, a nossa saúde. E assim como você colocou, Sérgio, a nossa doçura também não é só para a gente. É. Né? Nós também convertemos outras pessoas com essa doçura, que é a educação, com base na conduta, no exemplo. Eu na palestra de hoje, eu li Mateus 5, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10, das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Falamos disso agora. E a frase, a segunda, é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sede e fome de justiça. Mas não a justiça mundana. Estamos falando de doçura, né? Não a justiça mundana que quer desejo de vingança. Não a justiça mundana que está movida pelo ressentimento, pela mágoa, pelo senso de justiça material, onde a gente quer olho por olho, dente por dente, mas a justiça divina. A justiça que entrega para o justo, para o ímpio, o reino de Deus. Essa justiça que Jesus nos convida a perseguir. A justiça que virá invariavelmente pelo processo natural de reencarnação, pelo mecanismo de causa e efeito, por receber aquilo que a gente está dando, dar para o outro aquilo que a gente quer. É essa justiça que Jesus estava dizendo. E a justiça de Deus, não a nossa justiça, né? Porque às vezes a gente acha que está fazendo justiça, que temos o direito de fazer justiça, né? Com a nossa visão ofuscada, a gente não enxerga um palmo na frente do nariz, como que a gente pode fazer justiça? A gente não enxerga o que aconteceu, o que nós fizemos. Então, hoje o que parece ser uma situação trágica, né? Em que a gente é uma vítima, né? Uma pobre vítima, pode não ser assim, na verdade. Então, esse entendimento, né, de entregar a justiça ao dono da justiça, o único que é justo, que é Deus. Aproveitar e mandar um abraço aqui para a Karina Pinheiro, que falou que está ouvindo e que está gostando do programa. Um grande abraço, viu? E vamos acompanhando aqui. Tem muito mais sobre educação nesse programa. Amigos ouvintes, muita atenção para esta frase. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba 583, esquina com a Alferes José Caetano. Nós vamos aqui, recebemos de volta hoje com grande alegria nosso amigo Rodrigo, né, que estava de férias. Ei, que vida boa, né, Rodrigo? E retorna hoje aqui, sempre presente aqui, prestando esse excelente trabalho junto com a gente. Parte do sucesso, né, do nosso programa aqui tem a ver com o trabalho desse querido amigo aqui. Então, o Rodrigo vai colocar para a gente agora a prece de abertura, súplica, na voz de Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, Se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Bem, amigos ouvintes, você que ligou o seu rádio agora, você acabou de ouvir a linda mensagem na doce voz de Terezinha Oliveira, mensagem súplica. Nós nos dirigimos para o segundo bloco do programa Visão Espírita dessa noite, onde estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Lembrando sempre que esse é um estudo sequencial, em cada programa nós avançamos por um pequeno trecho e durante a leitura nós vamos acompanhando os comentários hoje aqui do nosso amigo Sérgio Aguiar, mas você também pode participar pelo telefone 21056611 ou pela internet no endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita. Nós estamos no capítulo 17, item 4, avançamos para o item 4 hoje, com o texto denominado Os Bons Espíritas, texto de Allan Kardec. Bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo conduz forçosamente aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois que ambos são a mesma coisa. O Espiritismo não cria nenhuma moral nova, apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, facultando uma fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não compreendem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. A que se deve isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não, visto que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua própria essência, e é isso que constitui a sua força, porque vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de nenhum segredo oculto ao vulgo. Será então preciso, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não. Porque se vêem homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que em inteligências vulgares, moços mesmo, mal saídos da adolescência, lhes aprendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Isso resulta que de que a parte, por assim dizer, material da ciência requer somente olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Em algumas pessoas, os laços da matéria são ainda bastante tenazes para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. O nevoeiro que os envolve tira-lhes toda a visão do infinito, razão pela qual eles não rompem facilmente com seus gostos nem com seus hábitos, não compreendendo que haja qualquer coisa melhor do que aquilo que são dotados. Para eles, a crença nos espíritos é um simples fato, mas que pouco ou nada lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não percebem mais que um raio de luz, insuficiente para guiá-los e lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de vencer as suas inclinações. Prendem-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem incessantemente aos espíritos que os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os segredos do Criador. São os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que compartilham de suas fraquezas ou de suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo, em outra existência. Aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina a matéria de modo mais completo dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes. Numa palavra, é tocado no coração. Daí porque é inabalável a sua fé. Um é como um músico a quem bastam alguns acordes para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, desde que tenha firme a vontade. Que bela lição, como sempre. É importante, para começar a minha fala, que a gente relembre acerca da compreensão. O que é a compreensão? Ela depende muito do nosso poder de absorção de novos conhecimentos e ela depende também da nossa capacidade de abstrair, de abstração, acerca de coisas que podem estar além e, de certa forma, nos conduzir num processo de curiosidade a querer descobrir o que é isso que está além. Então, capacidade de absorver aquilo que a gente vai assimilando e capacidade de abstrair e olhar e ver que existe alguma coisa além que a gente ainda não compreende. É importante também, ele fala da questão da fé, e o Espiritismo fala muito de fé raciocinada, fé conseguida e conquistada pela compreensão que eu mencionei agora há pouco. Outra característica é que a moral, através dos tempos, ela vai se ampliando conforme nós vamos percebendo o que para nós é certo ou errado. Então, antes, como espíritos, tínhamos a lei mosaica, a lei dos profetas, que existiam ali alguns mandamentos, o que pode, o que não pode. Depois veio a mensagem do Cristo. A libertação, não a revogação, mas a libertação de paradigmas, dogmas e conceitos enraizados, nos convidando a abstrair, a dar para o outro o que a gente quer para nós, a não fazer para o outro o que a gente não quer que seja feito para nós. E a genialidade desse conselho, se podemos dizer que o Cristo deixou foram conselhos, está exatamente isso. Porque aí a nossa moral vai se ampliando, os direitos do outro vão se ampliando conforme nós vamos adquirindo novos direitos. Viu, Sérgio, aproveitando, só interrompendo você e fazendo um adendo, a gente está falando de educação, você falou uma coisa muito interessante, né? Do Velho Testamento, das primeiras leis mosaicas ali, depois de Jesus. A gente falando de educação, a gente compreende essa diferença também, né? Das leis mosaicas, que eram leis totalmente negativas. De controle. Eram leis proibitivas. Proibitivas. Né? Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho. E Jesus veio depois com uma proposta pedagógica insuperável, né? Que é a afirmativa, amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele não traz nada negativo, né? É tudo uma orientação do que fazer, o que nos leva ao entendimento da educação. Chega numa criança e fala para ela, não vai lá. O que, que acontece com a criança? Ela vai. Ela vai, né? Não sobe aí, você olha onde que está a criatura. Lá em tá cima. Está lá em cima, né? Então a gente não processa muito bem essa coisa de não, não é? Eu gosto sempre de fazer uma brincadeirinha, se eu falar aqui para vocês, ó, não pensem numa vaca. Você pensou no quê? Na vaca. É a vaquinha, já vi até a vaquinha aqui. Até tirando leitinho da vaquinha, eu já tô, né? Então a gente não lida muito bem com essa coisa negativa. A gente, agora Jesus ele vem e traz uma proposta nova, né, Sérgio? Exatamente, e pedagógica, extremamente, eu costumo brincar, né? Ele é mais inteligente que a gente, né? Extremamente inteligente, por quê? Séculos e séculos se passam e a sua moral só se amplia. E o seu intelecto só se amplia, porque a tua capacidade de absorção ela vai se ampliando. Você vai descobrindo, você vai tomando consciência da sua ignorância. Esse é o melhor processo de aprendizado. Quando a gente toma consciência da própria ignorância, consegue abstrair, olhar que existe alguma coisa que a gente ainda não compreendeu. E por que nós somos, ao ser desafiados com o não, com a negativa, com o não tenho... Rebeldes, nós vamos atrás. Não, quero ver que eu não. Eu quero que me mostrem isso. Exato. E a nossa moral se ampliando, conforme vamos compreendendo os nossos direitos, vamos dando direito para o outro, conforme vamos compreendendo os nossos deveres, e os deveres do outro também vamos dando para nós mesmos. Através dessa, da segunda parte dessa leitura, e eu grifei uma frase, porque essa é uma frase importante para o espírita, Wilson. A crença nos espíritos é, para elas, um simples fato. Para quem realmente se engajou no processo de aprendizado, essa é a maior crítica que, às vezes, outras agremiações religiosas ou outras pessoas, que às vezes não é a agremiação religiosa que faz a crítica, mas são as pessoas, fazem com relação ao Espiritismo. Eles vão lá no Eclesiaste, eles vão lá em Deuteronômio, na parte onde Moisés proíbe a comunicação com os Espíritos, e eles criticam. E às vezes as pessoas vão até as casas espíritas, catalogadas pela nossa querida USE, pela Aliança, que seguem os preceitos catalogados por Kardec, e eles olham bem e falam, nossa, mas vocês estão falando de Jesus, vocês estão falando do Evangelho, vocês estão falando de coisa boa, de ser bom. Não era essa a imagem que eu tinha. Então essa frase é importante porque o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, ele não vai ficar ensoberbecido com o fenômeno. Ele não vai se contentar com o fenômeno. Ele não vai criar uma fé cega que vai fazer com que ele seja mais e mais crédulo e ele passe a dar alvará, licença para as pessoas poderem lidar com a sua compreensão. O verdadeiro espírita, ele vai atrás, ele compreende, ele se joga ao aprendizado. Essa é uma característica de nós espíritas, a gente estuda muito. A gente estuda as obras básicas, a gente estuda as obras complementares, a gente se conversa, a gente se desafia, a gente faz palestra. Duvida. A gente duvida. Duvida muito, porque antes de aceitar qualquer coisa, primeiro a gente duvida, né? Que, na verdade, o conselho maior de Kardec rejeita 9 verdades, mas não aceita uma mentira. Exato. Porque você vai construir o seu castelo sem uma rocha firme. E toda mentira, uma hora ou outra, através dos tempos, ela vai. A fé inabalável, ela só é aquela que consegue conviver e ficar firme através dos tempos, através do tempo, que é um belo conselheiro e às vezes cruel. Então, assim, a questão da compreensão, o texto frisa muito bem essa questão, e faz com que a gente reflita com relação a essa questão de fé E fé, depois a gente vai falando mais sobre fé durante o programa aí. Interessante, Sérgio, que você falou aqui sobre crença, né? E a gente viu que o texto, eu vou reafirmar ainda a frase que você sublimou ali. Algumas pessoas, pelo simples fato de acreditarem na existência dos espíritos, né, isso não significa nenhuma mudança, né, nenhuma modificação. E aí a gente percebe o real valor de uma crença. Uma crença é algo que você constrói, e com base nessa construção, você direciona a sua conduta, as suas atitudes e as suas ações. Então, nós geralmente nos conduzimos de acordo com as nossas crenças. E quando a gente, por alguma razão, né, se conduz de forma não condizente com a crença, gera um desconforto, que a psicologia chama de inconsistência cognitiva. Então, a gente é desconfortável quando você acredita em uma coisa e faz diferente. E aí, o que acontece com a gente? É interessante essa pergunta. A gente faz o quê? A gente muda a atitude ou a gente muda a crença? É mais fácil o quê? Mudar a atitude ou mudar a crença? Sabe o que é mais fácil? Mudar a crença. Nós mudamos a crença para não mudarmos a atitude. Por exemplo, uma pessoa que acredita no meio ambiente, na importância do meio ambiente, né, do consumo consciente, por exemplo, ele se interessa por um determinado veículo que gasta um absurdo. E ele adquire porque ele quer muito aquele veículo. Ele tomou uma atitude que não é condizente com a crença que ele tem. Então, esse desconforto que ele sente, ele faz o que? Ele muda a crença. Ele começa a acreditar que, na verdade, não é o trânsito que interfere no meio ambiente, é a pecuária. É mais a pecuária. Então, ele muda a crença dele para não ter que mudar a atitude. E por essa razão que a crença vale muito pouco. A crença é um rótulo que a gente coloca para decidir delimitar, o que a gente vai fazer, delimitar as nossas ações. Mas quando as nossas ações não se enquadram na crença, em vez de mudar a ação, a gente muda a crença. Por isso que as pessoas trocam tanto de religião. Isso que eu ia comentar. Essa é a explicação. O cara está numa determinada religião, numa denominação, e aí ele não consegue se enquadrar naquilo, o que, que ele faz? Como ele tem dificuldade de se enquadrar, ele troca de religião. É mais fácil. Ele muda a crença. O pastor dá uma dura, o padre dá uma dura, ele vai para outro pastor, dirigente dá uma dura, ele muda de lugar, de lugar, de agremiação, de denominação, de enfim, né, católico, budista, protestante, né, vira espírita, vira o que quer que seja, mas ele, na verdade, não se transforma. Então, o fato de acreditar ou não no espiritismo, pouca influência tem. Não vale muita coisa. Né? O que vale realmente, a gente viu pelo texto, e Kardec foi muito feliz, é a sensibilidade, é a capacidade de sermos afetados. Eu li uma coisa interessante no livro de Correia de Miranda, Diálogo com as Sombras. Ele falava sobre a pessoa que trabalha no atendimento, em trabalhos mediúnicos, sobre a importância da empatia e da ligação que ele tem que ter com aquele espírito que se manifesta e que sofre. Porque senão ele vira um repórter que ouve friamente o relato daquele espírito. Né? Ele vira um observador simplesmente frio. Não, tem que haver um envolvimento emocional. Né? O nome, quando a gente fala em compaixão, é exatamente isso. Paixão é sofrimento. Compaixão é sofrer junto. Mas é claro que não ao ponto desse sofrimento congelar. Né? Aí muda de sensibilidade para sentimentalismo, que é aquilo que não faz a gente evoluir em nada. Mas a compaixão, compadecimento é exatamente isso. É você sentir, é ter essa sensibilidade. E a gente vai ficando frio muitas vezes. Tem que cuidar disso para não ficar frio. Né? A gente se acostuma tanto com as coisas, com as cenas, né, com as imagens. A gente vê as pessoas sofrendo nas ruas, pedindo nos semáforos, e acha que aquilo é uma coisa normal da nossa sociedade. Não é normal. É anormal. Isso existe por conta da dureza dos nossos corações. E a gente deveria se indignar à maneira de Jesus. Né? Exatamente. Quando eu estou indignado com alguma coisa à maneira de Jesus, eu vou lá para transformar, para modificar, para dar o meu diferencial. Eu grifei exatamente a frase da sensibilidade, Wilson, acho que foi, nos sintonizamos aí, foi tocado no coração e por isso a sua fé é inabalável. Quantas e quantas vezes a gente faz coisas que não nos tocam o coração. Basta aquele que nos ouve agora refletir. O que você sente prazer em fazer? Não são aquelas coisas que lhe tocam o coração? Não são aquelas coisas que lhe fazem sorrir sem perceber? É esse sentir, esse tocar, que faz com que a gente, a convite de Jesus, sinta Deus, sinta a presença de Deus na nossa vida. A convite de Jesus, sinta o Criador através das criaturas, através da criação. Que é essa doçura, a afabilidade, como dissemos no início, de eu poder me conectar com o outro, de poder sentir a presença de Deus no outro, mesmo num momento ruim do outro, me compadecendo do outro, permitindo que nos vinculemos com os laços do amor, não com os laços da pena, da piedade, que são laços movidos pelo orgulho que habita em nós, que nos faz pensar que somos melhores ou maiores, que nos colocamos num pedestal, mas o compadecimento, o Wilson colocou muito bem a palavra aqui, que aí eu tenho a empatia com o sofrimento do outro. E quando eu crio empatia por qualquer coisa, eu me movimento. Compaixão é ação, é movimento. Piedade, pena, é paralisia, é sofrer junto pelo sentimentalismo. Não é querer que o outro saia, não é estender a mão que a compaixão permite. Eu até convido aqui os ouvintes, se tiverem a oportunidade de pesquisarem, algum tempo atrás, lá na União Espírita de Piracicaba, nós temos uma atividade que é o Cinema da União. Todos os últimos sábados do mês, a gente exibe um filme ali, depois do filme a gente comenta. Inclusive amanhã tem a exibição de um filme, viu? É o filme Além da Eternidade, lindíssimo filme. Quem quiser, é gratuito a sessão, por conta, pipoca por conta da casa, lá na União Espírita de Piracicaba, Regente Feijó 933, né, a partir das 7 horas da noite. E algum tempo atrás eu tive a oportunidade de assistir lá na União também a apresentação do filme biográfico da Irmã Dulce. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas eu passei o filme todo com uma bola na garganta, uma vontade de chorar, mas uma emoção tão grande. Eu convido a todos, pesquisem, acho que tem no YouTube o filme dela, é lindíssimo, a história de vida dela, né? O que ela passou em amor aos pobres. E aí, enquanto você falava, Sérgio, eu lembrava de cenas do filme. Porque é isso, é a doçura. Nós gostamos dessas coisas, nós gostamos de pessoas boas. Quando a gente vê o Chico, a vida do Chico, a imagem, a figura do Chico, né, surge um sorriso no nosso rosto. Né? A gente quer ser igual a eles, nós nos sentimos bem na presença, né, compartilhando dos mesmos ideais dessas pessoas. É um amor que brota, é um amor que recôndito da alma e faz brotar na gente. Então a Irmã Dulce é uma delas, existem tantos outros. Então o que a gente precisa fazer é cuidar para não perder essa capacidade de se emocionar de verdade, de chorar, né, de se entregar verdadeiramente a esse sentimento que é nobre, né, que nos torna humanos de verdade. Talvez o mal da humanidade, um dos, né, a gente tem vários, mas estou pensando aqui que nós falamos de doçura e o contrário, talvez azedume, amargura, né? Essa capacidade de se deixar enternecer, essa capacidade de olhar para alguma coisa, às vezes simples, bucólica, né? E às vezes eu uso esse exemplo em palestras, Wilson. A gente às vezes lembra de alguma coisa da infância e, por exemplo, você pega lá a Regina e fala: Regina, vou te levar num local da minha infância. Já passei por isso. Uma cachoeira maravilhosa, um local lindo. Você vai se sentir... Lá eu fazia tantas coisas e... Você vai se sentir no céu. Aí você vai ali, uma porcaria de um fiozinho d'água. Fala, não é possível, né? Isso aqui deve ter mudado muito, né? Mudou muito. E aí você vai olhar as fotos, está exatamente igual. Né? É igualzinho. O que mudou foi você. O que mudou foi você, foi a sua capacidade de se enternecer com o belo, de parar a mente e realmente focar naquilo que você estava vendo com os sentidos. De sentir o local, de se sentir presente no local, de se sentir parte da criação, de se sentir filho de Deus. É a sua capacidade de sonhar que mudou. E quando a pessoa fala, porque o refrigerante hoje não tem o gosto que tinha. Quando eu era criança, eu tomava lá na mesa com a minha família, e o meu pai comprava uma garrafa de refrigerante para a família inteira. Mas não é, era aquela lembrança daquele momento, era a presença do pai, da família. E é aquele momento que era único. Por isso que a gente tem que cuidar, Sérgio, você falou hoje aqui, porque a vida passa e a gente não vê. Só que nós não podemos voltar para o passado que já vivemos naturalmente. Né? Isso nos leva à depressão, a processos depressivos. O futuro ainda não existe, simplesmente não existe. A gente ainda está construindo. Então a gente tem que ter essa atenção, essa sensibilidade de perceber o momento atual que a gente vive. O quanto é bom o momento, o quanto é bom ter a pessoa do nosso lado, né? A nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, quem quer que seja, os nossos amigos, o nosso trabalho, e viver cada minuto desse dia verdadeiramente. Eu vou fazer uma pergunta desafio aqui para o ouvinte, e não vou nem falar muita coisa. A pergunta é assim: você está verdadeiramente presente na sua própria vida? Porque aqui nós estamos falando do campo dos sentimentos. Ou o dia passou hoje tão rápido que você não percebeu o que fez, como que as coisas à sua volta te sensibilizaram de uma forma diferente. O Wilson colocou muito bem, quando a gente coloca nossa cabeça no passado, a gente vai viver de ressentimento, de saudosismo, isso traz amargura. Mesmo quando a gente pensa em coisas boas, a gente fica saudosista, amargo por não ter. Não ter mais aquela coisa. Não ter coisa. Mais. É. Você falou de uma cena de reunião de família e aquela diversão e dividindo uma garrafa de refrigerante qualquer. Tubaína. Ainda tem tubaína, gente. Pois é. Né? Vai comprar tubaína. Põe a tubaína na mesa com seus filhos. Se interneça, se permita se internecer com uma coisa pequena, mas que traz um prazer enorme, né? Não fica preocupado se vai engordar, não. Vai caminhar logo em seguida, não tem problema nenhum. Mas a pergunta que fica é essa, né? Como é que você está se sentindo em relação à própria vida? Você está presente na sua própria vida? Me lembro que meu pai me levava no bar, na venda, na esquina de casa, e ali ele comprava uma caçulinha daquela. Eu lembro que o dono do bar, ele não abria a caçulinha, ele fazia um furinho em cima com um prego, né? Parecia que era uma coisa, né, um sabor, né, que não existe mais, mas era o momento. Quando a gente se lembra, era aquele momento. Né? Não volta mais, naturalmente. Vamos ser felizes com o que temos. O programa Visão Espírita é patrocinado por um grupo de amigos que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores desta importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso agradecimento a cada um de vocês. Agradecemos também ao Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, que desde 1947 vem lutando pelos direitos dos trabalhadores. Nossa gratidão ao amigo Ciro Celso Piazza, da CCC Piazza. Tudo em tintas. A CCC Piazza, que há 47 anos vem deixando os lares do piracicabano mais coloridos. Você encontra Tudo em Tintas lá na rua Benjamin Constant, 1795, aqui no centro de Piracicaba. Anote aí o telefone da CCC Piazza, 3437-5050. Agradecemos também a USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. A USE é uma entidade que atua na divulgação e na unificação do movimento espírita. Entre as diversas ações promovidas pela entidade, destacam-se o jornal O Arauto, a Livraria Espírita Allan Kardec, o Clube do B e agora a mais nova iniciativa, que é o Sebo. Então, se você quiser adquirir livros baratos, né, se você gosta de leitura, o Sérgio bem falou aqui, o Espiritismo tem muito material para a gente ler, os livros de André Luiz, de Emmanuel, livros de estudo, obras complementares, subsidiárias, a própria codificação, você encontra lá no Sebo da USE, a partir de R$5, livros em ótimo estado. O programa Visão Espírita é transmitido todas as sextas a partir das 20 horas, aqui pela Rádio Difusora AM de Piracicaba, e todos os domingos a partir das 9h30 da manhã pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Você também pode ouvir o programa ao vivo pela União Rádio Web, é uma rádio que transmite 24 horas diárias de programação espírita por meio da internet. Existem várias maneiras de você acessar a União Rádio Web pelo celular, baixando o aplicativo, né, pelo seu celular, seja ele Android ou iPhone. Você vai lá na loja do seu aplicativo, pesquise por União Rádio Web, instale, é gratuito. Pelo site, acessando uniãoradioweb.com.br, e pelo Facebook, facebook.com/uniãoradioweb. O primeiro post lá em cima, fixado, é o player da rádio, você clica, ouve diretamente pelo Facebook. Colabore você também, ajude a manter a União Rádio Web e o programa Visão Espírita no ar. Você pode anunciar o seu negócio ou a sua empresa, como nós fizemos aqui, no site, no aplicativo, ou, se preferir, depositar qualquer valor na conta poupança. Anote aí agora o número da conta poupança do programa Visão Espírita. 71-850-4-500, agência 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir. Conta poupança número 71-850-4-500, agência 5189, no Banco Itaú. Não esqueça de identificar o seu depósito para União Rádio Web. Nós vamos agora a um pequeno intervalinho comercial. Retornamos com a linda canção que é uma prece, né? Se eu quiser falar com Deus, na voz de Gilberto Gil. Estamos apresentando o programa Visão Espírita. Visão Espírita. Uma ação do grupo Multimídia Espírita. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita. Você ouve Momento Musical. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, aceitar a dor, tenho que comer o pão, que o diabo amassou, tenho que virar um cão. dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Pra segurar, tenho que dizer adeus. Dar as costas, caminhar decidido pela estrada. Bem, amigos ouvintes, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Visão Espírita desta noite. Você que está chegando agora, nós acabamos de ouvir a linda canção Se Eu Quiser Falar com Deus, na voz de Gilberto Gil. O terceiro bloco nós sempre fazemos no formato de perguntas e respostas. E como a gente, o tema central da noite é a educação, a gente vai falar um pouco sobre isso. Já falamos bastante sobre educação, né? Mas agora a gente vai falar sobre educação no Centro Espírita. O que podemos entender pela definição Centro Espírita, Escola de Almas? Oh, que legal. Se a gente pegar, se aprofundar um pouquinho nesse termo, Escola de Almas, vamos compreender o que nós temos no Centro Espírita, para quem ainda nunca entrou num, para quem não conhece. Nós temos ali o setor de palestras públicas, onde tem pessoas que se preparam utilizando obras do Espiritismo e, através do seu próprio método, desenvolve esse tema, essa temática da noite, para passar algum tipo de conhecimento. A instrução é uma transmissão de conhecimento. É como quem lê um manual, né? Como quem lê um manual. Tem um manual de instruções. Isso. Ali, você sabe o que fazer, né, para determinado objetivo. E aí existe essa possibilidade da gente compreender o que esse conhecimento está conflitando com conhecimentos prévios, o que esse conhecimento está agregando para nós, né? o que ele está adicionando nos conhecimentos que a gente já tem. E aí a gente vai começar o processo de educação. E o Centro Espírita, muitas casas, como nós temos lá na União Espírita, nós temos lá o atendimento fraterno, que é a possibilidade da gente esclarecer determinadas dúvidas acerca do Espiritismo, da vida espiritual, ou de eventuais processos de cunho espiritual que nós possamos estar atravessando. E aí a gente tem uma nova possibilidade de educação através da compreensão, através de entender se a gente assimilou realmente os conceitos. Além de tudo, nós temos o passe, a parte fluídica, né, que é o passe à água, para utilizar no perispírito, na alma, né, o Kardec deu a definição que a alma seria o espírito encarnado, aí a gente passa a cuidar, a contribuir com o processo de cura do ser através do equilíbrio interno. Então, o passe, que é uma troca fluídica de energia, possibilitando essa segunda parte de auxiliar a harmonia do ser. E, além disso, o centro espírita, como nós temos lá também na União Espírita, toda a parte de estudo mediúnico, toda a parte de estudo dos livros espíritas. Basta ligar na recepção, vai perceber que existem lá muitos cursos. Aliás, a União forma muitas pessoas para trabalhar em outras casas que ainda não dispõem desses serviços. Então, Escola de Almas, olhando para o ser de maneira holística, nós vamos trabalhando todos os aspectos para a harmonização do ser. E é interessante essa sua colocação, Sérgio, porque muitas vezes pode ser que a pessoa que está nos ouvindo, né, ela pensa assim, mas eu não gosto muito de estudar, né? Mas será que para ser espírita eu tenho que ler tanto livro assim? Olha, a gente diria que é bom, né, que você gostaria de ler, mas realmente algumas pessoas não têm uma inclinação tanto para estudo. E no texto que a gente leu há pouco, alguns instantes atrás, sobre o bom espírita, que falava sobre a sensibilidade, né, e da importância dessa sensibilidade em detrimento ao conteúdo intelectual que a gente adquire, a gente percebe que é isso. Quando a gente fala em escola de almas, a gente não está somente ensinando, né, dando instruções ou explicando as coisas como elas se processam. A pessoa, ela também, sobretudo, eu acho, a educação moral. Ela vai tocar na pessoa, vai tocar na sensibilidade da pessoa, vai fazer surgir na pessoa, né, as suas potencialidades. Quando a gente retorna para a Terra, nós trazemos potencialidades para nos desenvolvermos em diversas áreas. Muitas vezes elas ficam latentes ali durante muitas encarnações. E essa educação da alma, quando a gente entende alma, a gente entende a parte mais profunda. É exatamente mergulhar lá no fundo, dentro da gente, e trazer à tona, manifestar aquilo que podemos manifestar, para que sejamos tudo aquilo que podemos ser, né? Então, essa é a educação da alma, né? É essa manifestação, Sérgio. É bem lembrado. A educação intelectual, por esse processo de troca. E a gente precisa lembrar que quem mergulha profundamente na própria alma é aquele que consegue assimilar os conhecimentos. O cristianismo, ele só faz sentido de verdade quando ele sai do intelecto e desce para o coração. Quando ele sai dos preceitos adquiridos intelectualmente e começa a mexer na ação, na parte moral, no equilíbrio moral. E quando a gente consegue associar essas duas coisas, afetando, e eu acho que talvez esse é o melhor papel que o centro espírita desempenha, é afetar as pessoas. As minhas palestras, você sabe disso, eu gosto de provocar. Eu faço muita pergunta, eu coloco muitos pontos de reflexão, porque esse é o meu propósito. Eu não quero dar resposta. Incomodar. Quero incomodar. Eu gosto de comentar isso. A pessoa tem que sair da palestra mais confusa do que quando chegou. É isso. Perturbada, né? Para procurar respostas, se movimentar na direção, né, do progresso. É porque a apatia, ela causa essa estagnação. Então é importante que a gente seja provocado. E esse provocar é o papel. É o perturbado no bom sentido, Isso, o perturbado. É o perturbado que está em paz. O perturbado que sai daquela água serena, simplesmente, mas para buscar, né, conhecer mais, que se incomoda, que pergunta realmente as coisas. Incomodado. Incomodado, melhor isso. Ele olha para a sociedade e aquilo o incomoda de alguma forma. Então ele vai, assim como fizeram os primeiros filósofos, né, que começaram a pensar sobre os mitos, mas por que tem que ser assim? É assim mesmo? Não é? Então, o Espiritismo nos oferece essa ferramenta. Você sabe, Wilson, tem muitas pessoas que têm a característica de ser rebelde sem causa. E rebelde sem causa é muito chato. Por quê? Porque ele só destrói. Tudo que você coloca, ele destrói. Você vai conversar com um rebelde sem causa, qualquer argumento, qualquer teoria, ele vai achar argumentos para destruir. Mas ele não constrói nada para si. Eu gosto de construir rebeldes com causa. Né? O incomodado que você falou, exato, é um rebelde com causa. Com causa. Eu estou incomodado com o que você falou, vou buscar mais. Não sei se eu concordo com o que você falou. Ótimo, esse aí está no caminho certo. É isso aí. Olha, a gente poderia falar aqui do tema educação até meia-noite, com certeza. Mas o programa está avançando e a gente vai deixar para continuar no próximo programa. Tem muita coisa interessante aqui, olha, educação para o trabalho, né? A Casa Espírita também contribui para a gente aprender a trabalhar. A educação mediúnica aqui também, tem bastante coisa para falar sobre isso. Voluntariado. Né? Desenvolvimento mediúnico ou educação mediúnica? Né? Dá para desenvolver mediunidade, dá para educar mediunidade? A gente tem que entender isso daí, a gente vai abordar isso daí, esses assuntos no próximo programa. Eu tenho aqui alguns recados, a gente está chegando no final do programa já, são 9 horas, 21 horas e 25 minutos. A gente está um pouco adiantado para divulgar o evento, mas é importante, porque vai acontecer no dia 30 de setembro de 2017, lá na União Espírita de Piracicaba, na rua Regente Feijó 933, aqui no centro de Piracicaba, a quarta jornada Saúde e Espiritualidade, que é um evento promovido pela AME, Associação Médico Espírita de Piracicaba. Esse ano, a Jornada Saúde e Espiritualidade conta com temas interessantíssimos, a presença do Dr. Alexandre Anéfalos, professor Romário de Araújo Melo, Dr. Alexandre Serafim, Dr. Rodrigo R. Reis, Dr. Ricardo S. Cavalcante e Dr. Rodrigo Bassi, todos eles abordando temas da medicina, da ciência, né, com base na doutrina dos Espíritos, imperdível, dia 30/9, o início a partir das 7:30 da manhã. Então é o dia todo, das 7:30 da manhã até as 4, 5 horas da tarde. Só que como nós temos poucas vagas, né, a sala lá comporta 300 pessoas, é importante para participar que se faça a inscrição antecipada pelo site amedepiracicaba.com.br, www.amedepiracicaba.com.br. Entra lá, faça sua inscrição. O valor é R$30, que é destinado à AME e ao custeio do próprio evento. É um evento de um dia todo, né? E mais um litro de leite também, que é para doação. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante a próxima semana. Segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas. Terças, quintas e sábados, às 4 horas e às 20 horas. E domingos, às 4 da manhã e às 12 horas, tem que acordar cedo. Transmitido ao vivo todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui pela Rádio Difusora AM, 650 kHz de Piracicaba. E todos os domingos, a partir das 9:30 da manhã, pela Rádio Brasil AM, 690 de Santa Bárbara do Oeste. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, portanto, são mais de 17 anos levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Jefferson Godoy, Luiz Pessoa Guimarães, Sérgio Aguiar e este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos um excelente final de semana, uma excelente semana, repleta de luz, repleta de oportunidades e de muita coragem para que possamos aprender com as lições que o Pai nos oferece. Eu passo aqui as últimas palavras para o Sérgio Aguiar e peço para encerrar com uma prece. Um grande abraço para Maria Clara Danelon, que está sempre nos ouvindo, sempre dá um alô para a gente aqui. E o nosso agradecimento. O Nelson que ligou, né? Ah, o Nelson. O Nelson também ligou lá de Nova Iguaçu, né? No bairro Nova Iguaçu. Está sempre ouvindo a gente. Um grande abraço para o Nelson. E nós vamos então agradecendo a Deus a oportunidade, agradecendo a Jesus, esse que coordena todas as ações no planeta, esse que foi o medianeiro de Deus, permitindo que nós pudéssemos ter a compreensão desse Pai compassivo que nos ama tanto, que perdoa, que possamos fazer essa reflexão na noite de hoje, descobrindo que Deus é esse que habita o nosso interior. É o Deus do temor, é o Deus da barganha ou é o Deus do amor? Aquele que nos inspira, aquele que nos consola, aquele que não nos abandona, aquele que permite que possamos avançar pela nossa própria compreensão entre o bem e o mal. Que possamos ficar nessa noite com a paz do Cristo e que Deus nos ilumine. Que assim seja. Você ouviu na Difusora o programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Uma boa noite e até o próximo programa.